Às vezes Deus dá um par de asa cobra. Às vezes Deus se comove e até chora. Porque se não por um bandido, trambiqueiro ou um fudido, aí eu nem me ligo. Às vezes bom, às vezes mal. Cê liga no cartel, é cirurgia moral. Cê irmão de traficante, muitas vezes lucro. Por outras vezes, quem sabe, um luto. Me vejo na beira do campo, o sol rachando. Fico observando, imaginando o futuro. Um camarada me pergunta o que eu tô fazendo. Fico o que pensar, nessas horas não dá pra falar. A vida aqui é dura, momento inseguro. É morte ou cadeia, velar algum defunto. Mas me perdoa, meu Deus, se eu estiver errado. Se eu estiver mentindo, é morte no asfalto. Quero esquecer, quero sobreviver. Assalto, drogaria é matar ou então morrer. Viver folgado já era, aqui o medo impera. Viver de atitude, acende uma vela. Se for meu caso, eu penso até paro. Não quero muito, apenas ser o emissário. O rap faz minha cabeça sem grilo, sem treta. O meu estilo é um pisante, uma boi numa peita. Sou igual meus irmãos, Ceilândia Norte ou não. Qualquer quebrada ou qualquer situação, o crime te convida, você tá ligado. Quem sabe você pode ser um vagabundo sagrado. Vejo a porrada de moleque se espelhando em mim. Se fosse no meu tempo, eu queria alguém assim. Sem se gabar, muita história pra contar. É, tem muita coisa a acreditar. Talvez mudar o país, sonho é sonho. Talvez um pouco de rango, sem levar um tombo. Inevitável, admirável, conformável. Prossiga você mesmo, depende do estado onde cresci, vivi e me criei. Um lugar sem lei, um lugar sem fim. Mas aí, enfim, eu tô ligado. Talvez eu possa ser um vagabundo sagrado. Eu só peço a Deus. Pois sou criança e não conheço a verdade. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Malandragem. Pois sou criança e não conheço a verdade. Aí Odílio, vivo, correndo risco. Toda hora é hora, caprichando o destino. Tão pouco o que falam, o que tem que ser dito. Aí facção, uma bracetão. Realidade, assalto, caixa eletrônico. Ser verdadeiro é foda, às vezes incomoda. Droga, violência, assalto a pedestre. Quer viver, peça a Deus, reze. Os cara na loucura, canudo ou agulha. Se derrubar, um abraço. Se erro, desculpa. Se deixar na cadeira, é mal pra você. Mesma moeda então, é mandar ver. Me desculpa quem não vive assim. Periferia, gente boa, gente ruim. Não é só dom, mulher gostosa. Não é só alegria, quem vive aqui é foda. Quem tem ideia positiva pra falar, tudo bem, eu respeito. O cotidiano é pra ficar. Nem tudo aqui é morte e decepção. Nem tudo aqui é vagabundo e ladrão. Mas concorde comigo, quem vive aqui sabe. É muito mais bandidagem, tem que ter coragem. É saber se conformar, atitude tomar. E qualquer situação sem se desdobrar. Eu canto o que vejo, eu canto o que escuto. Eu canto a favela, periferia de luto. É muito sangue de chegado. Quem sabe eu possa ser um vagabundo sagrado. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Malandragem. Pois sou criança e não conheço a verdade. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Malandragem. Pois sou criança e não conheço a verdade. Sonho de jogar bola, mas passa a bola. Dá uma goma, é sua vez, vê se não demora. Eu não desfaço o que eu sei, eu sei o que eu falo. aí comediante vai tomar no rabo. Não sei se você sabe, não sei se tá ligado, não sei se sua vida é um pouco confortável. A minha não foi, eu daria um dois. Se fosse por você, eu veria depois. Adiantava um lado sem queimar ninguém, sem querer uma fama e vou mais além. Posso dizer com razão e com orgulho, véi, é 100% cirurgia, sem um intruso. Não tive bom emprego, mal os meus estudos, mas aí me virei. Foi aqui no mundo do qual sei muito bem, do qual eu já tirei, do qual sobrevivi. Aqui quem fala é o rei, nem melhor nem pior, apenas ligado. Periferia é assim, é sangue no asfalto enquanto existir. Começo, meio e fim, história pra render, talvez até pra dormir. Enquanto houver assalto, 157 na fita. Eu não queria assim, mas assim é a vida. Enquanto houver dinheiro, cara no desespero. Enquanto na quebrada existir o medo, eu vou delatar nas minhas frases rimar. Eu vou dizer, o sistema vai me escutar. Enquanto houver morte, eu vou falar da morte. Enquanto houver a guerra, eu vou falar da guerra. Em toda a terra, em todo o território, véi, não quero ver mais ninguém em um velório. Queria falar de paz, queria ser lembrado. Aqui quem fala é o vagabundo sagrado. Eu só peço a Deus que um pouco de malandragem, malandragem. Pois sou criança e não conheço a verdade. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Pois sou criança e não conheço a verdade. Eu só peço a Deus. Eu só peço a Deus. Eu só peço a Deus. Faz. Eu só peço a Deus. Malandragem.